Thank you. Tenha pena de mim, tenha pena de mim, tenha pena de mim, ai, tenha pena de mim, oh Senhor, tenha pena de mim, tenha pena de mim, ai, tenha pena de mim, ai, ai, tenha pena de mim, ai, ai, mãe, ai, mãe, ai, ai. Ai, mãe. Ai, ai, ai, ai, ai. Então ele apanhou de mim. Ai, ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, ele apanhou de mim. Ai, ele apanhou de mim. Ele apanhou de mim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, velho. Não tava assim, velho. Não tava assim. O que que se passa comigo? Não sei o que é que se passa comigo. Está com uma dor de olhos? Estou cheio de dor nas câmaras. Está quem? Estou com câmaras. Câmaras. Ah. Aquelas dores que os músculos e não desaparecem. E não sai daqui, pá. Não sai daqui. Só. É, pá, o gajo não sei para se fazer para aqui, pá. É que não sai, cara, não sai. Esta vez tive que levantar de propósito para poder andar pela casa para passar. Agora estamos outra vez a doer. Só para andar a sofrer, não é nada. Sofre toda hora. É quando é miúdo, é quando é creúdo, é quando é crescido. É. Uma dor horrível, uma dor horrível. Está a ver, 6:30 da manhã e esses gajos aí já estão a bater massa a massa de tempo. Aqueles dias agora é a mesma coisa. Se vai num hospital, a ver tanto ali. Uma dor horrível, uma dor horrível. Thank you.